me. Yae! Suspeito do FX, GG Pirome. Ao ataque, tamo no jogo, mano. Na vida cê tem que ser zica. Tamo no jogo onde o rei é o tempo. Me ensinou, esquece as horas e vive os momentos. É isso mesmo, friozão como o vento. Preparado pra enfrentar a guerra e pronto pro arrebento. Sem sentimento, como um psico no combate. É assim que age, como os pitbull que late. Pra cima parte, um terrorista Bin Laden. Pelo certo nessa p... ao ataque. É o enxame que intimida as abelhas que invadem. Fazer a história mesmo e lutar como Marte. O Mohamed Ali, Wanchu, checkmate. É nós mesmo, né, true? Tamo pra causar baque. Como Tomahawks, atravessamos vales. Nos quatro cantos proliferando a arte. A intenção reforça a prontifica a tática. Rimas ácidas em cada loop, ativo máxima. Ao ataque, viemos trazer seu absinto. Jogar os dados, mudar a regra como membros. No way, nada vai parar a função. Rojão, rap é o cão e aqui é os vira-lata na missão. Luz, câmera e ação, vai lá, Jão. Ao ataque em cada canção. É ir bem mais além. A missão é mudar a fração. Luz, câmera e ação, vai lá, Jão. Ao ataque em cada canção. É ir bem mais além. A missão é mudar a fração. Disposto ao ataque, porque o inimigo não perde viagem. Assim dizia o mestre Bob Marley. Se as pessoas que fazem de tudo para piorar o mundo não descansam, porque eu quero fazer o melhor, tenho que descansar. Ao ataque, palavras sábias disparadas contra os inimigos, mas impactante que sarai com sentidos. É por isso que eu admiro, então vamos ao ataque com força e coragem, porque eu sei, você sabe. Estamos só de passagem, cada minuto que passa o mal leva vantagem. Então deixa entrar essa música que invade, que vem do caos a origem desta irmandade. Suspeito Pyroman, ao ataque. C'est le crime, c'était bien équipé. C'est la console qui nous fait triper. Monica, ça t'a pipé. Y'a que le blues pour te faire vibrer. Calibré, gibré, pas de calumet, t'as fait tirer. Narco, barreau de barreau, esquive les barreaux. Trafic de barreaux, chapeau, t'as fait des cours d'Europe. Et t'as placé ta team dans les bandes africaines. Mec, bravo, aujourd'hui t'as tellement de caisses que tu peux partir au Congo. J'fais de la sale, sale, sale money. J'fais de la sale money. J'suis l'exemple que la France me donne pour bolosser mes jambes. Je veux de l'étrange, t'en prie. Noisier, ça sera un bon prix. Les grossistes l'ont compris. Donc viens faire ton tri. Yeah, oh, c'est le son de la police. Mélis, Bellec, Bellec. Et cache bien ton ralice. Black money, blood money, ça cause money, baby. Luz, caméra et action. Vai la Jean, ao attaque en cada canção. É ir bem mais além. A missão é mudar a fração. Luz, caméra et action. Vai lá, Jão, ao ataque em cada canção. É ir bem mais além. A missão é mudar a fração.